derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Mensagem 20. Quem sorri, dura mais. Existe uma plástica para o rosto, que você pode operar por si mesmo, e que garante melhorar a sua aparência. Ela se chama sorriso. Rir é como trocar as fraldas de um bebê. Não resolve um problema de forma permanente, entretanto torna a situação mais aceitável por um certo tempo, anime-se. Os dentistas são os únicos de quem se espera que olhem dentro de sua boca, do alto para baixo. Como salientou Robert Frost, a felicidade compensa na altura o que está faltando no comprimento, Abraham Lincoln comentou. A maioria das pessoas é tão feliz quanto se dispõe interiormente a ser. O pior dia que alguém pode ter é o dia em que não riu. O otimista ri para esquecer, o pessimista se esquece de rir. Você pode muito bem rir de si mesmo de vez em quando. Todo mundo faz isso. O único remédio que não requer prescrição, não possui sabor desagradável, e é gratuito, é dar risadas. Um sorriso é uma curva que nos ajuda a ver as coisas retas. Um sorriso é um arremesso em curva, que você lança em direção a outra pessoa e que sempre acerta o alvo. Ele possui um longo alcance, mas é você que tem que fazer o primeiro movimento. Seu mundo brilhará mais através de um sorriso. Portanto, sorria sempre, e dê um descanso à sua expressão carrancuda. Henry Ward Beecher declarou. Uma pessoa sem senso de humor é como uma carroça sem molas. Dá solavancos com qualquer pedrinha na estrada. Guarde em seu coração o que disse Moshe Wadox. O senso de humor faz com que você não preste atenção ao desagradável, tolere o que o aborrece, supere o inesperado, e sorria junto ao insuportável. O seu dia seguirá o mesmo sentido que os cantos de sua boca indicarem. Creio que sempre que você sorri, e ainda mais quando dá risadas, você acrescenta algo à sua vida. Janet Lyne afirmou. De todas as coisas que você veste, sua expressão é a mais importante. O livro de Provérbios ensina. O coração bem disposto é remédio eficiente. 17, 22. Uma boa risada é o melhor remédio, mesmo quando não se está doente. O mundo é como um espelho, olhe emburrado, e ele retribuirá de igual modo. Sorria, e ele também irá sorrir. Herbert Samuel. Alegria é contagiante, entretanto, parece que alguns camaradas foram vacinados contra essa infecção. O problema em ser um resmungão é ter de fazer novos amigos a cada mês. Todos que esperam receber felicidade precisam transmitir felicidade. Você não tem o direito de consumi-la sem que a produza. As rodas do progresso não são giradas por encrenqueiros. Como diz Tom Walz. A cada minuto em que você vira a sua boca para baixo, perde 60 segundos de felicidade. Paul Bourge escreveu. A infelicidade indica uma forma errada de se pensar, exatamente como uma saúde debilitada indica uma dieta não recomendável. É praticamente impossível que alguém sorria no seu exterior sem que se sinta melhor interiormente. Se você pode rir de algo, pode viver com esse algo. Era apenas um radiante sorriso, mas a escuridão da noite afugentou. Embora custasse tão pouco para ser dividido, fez com que valesse a pena viver aquele dia. Fim parte 20.